Atenção, em 5 segundos. Programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô, amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalham comigo hoje, segurando a orelha do burro brabo ali na técnica, o Zé Biriba. Sonoplastia, Marciano Tolentino. Produção e apresentação, uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Ô, meu Brasil, tô chegando. Eu e as eleições. Hoje estão faltando apenas 13 dias. Menos de 2 semanas. Para que você resolva o rumo que você vai dar ao seu estado e ao seu país. É a hora de você comparar. Preste atenção no passado do candidato, porque o candidato que não tem passado não tem futuro. E, pelo amor de Deus, não vote em ficha suja. Dê o seu voto em ficha limpa, viu? A responsabilidade é nossa. Quem vota errado depois não pode nem reclamar, tá bom? A discoteca do Cleitão vai trazer hoje o cantor Djalma Lima. A Faculdade da Música apresenta o grande mestre Fernando Mendes. A frase é da sabedoria popular. A oração de hoje, uma oração belíssima, peregrino exausto. A curiosidade, eu vou recordar um comercial do shampoo Colorama. E a dica de hoje, comadre, vou te ensinar a fazer um frango com creme de mandioca. Tão gostoso que eu enchi a boca d'água agora só de anunciar. A sugestão do beijar. Música nova é de Edson e Hudson. Você lembra desta? Eu vou recordar um grande sucesso de um cantor que sumiu, desapareceu, não sei nem se já morreu. César Sampaio. Eu começo trazendo aí ao modão, Alcino Alves e Rocha. Porta do Mundo. O som da viola bateu no meu peito, doeu, meu irmão. Assim eu me fiz cantador, sem nenhum professor, aprendi a lição. São coisas divinas do mundo, que vem num segundo a sorte mudar, trazendo pra dentro da gente as coisas que a mente vai longe buscar. Trazendo pra dentro da gente as coisas que a mente vai longe buscar. Em verso se fala e canta, o mal se espanta e a gente é feliz. No mundo das rimas e trovas, eu sempre dei prova das coisas que fiz. Por muitos lugares passei, mas nunca pisei falso no chão. Cantando interpreto a poesia, levando alegria onde há solidão. Cantando interpreto a poesia, levando alegria onde há solidão. Calendário, e o meu dicionário é a inspiração. A porta

Armandinho, Desenho de Deus, por Marcos Soel, de Brasília, meu novo amigo do Facebook do perfil número 2. Marcos Soel, seja muito, mas muito bem-vindo. Olha, gente, essa aqui, eu era menino, e olha que eu já estou com 64 anos. E você acredita que essa moça ainda está cantando até hoje? Ela, se não passou, se não chegou nos 90, está beirando, mas está cantando ainda, viu? Ângela Maria, o Arlequim de Toledo. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece, uma gravação de 1962, portanto há 52 anos atrás e ela ainda está cantando por aí, Ângela Maria, o Arlequim de Toledo. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não, essa prosa só está começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Você organiza a festa, planeja o seu evento, pode deixar que a RBM Música leva a alegria dos seus artistas. Porque festa sem música é que nem namoro sem beijo, não tem graça, né? Mesma coisa que dançar com irmã. Você ligando 61 99 81 3601, 61 99 81 3601, você leva para sua cidade o show de Márcia Ferreira, Eliane Samuel, Wagner Simão, Djalma Lima, Edelson Moura, Rael Braga, Sula Mazurega, Chico Rei Paraná, de Paulo e Paulino e Amado Batista. 61 99 81 3601, o e-mail é rbmmusica@gmail.com. O avô do João, Cleiton Aguiar, Madalena. Eu também sou remador, eu também sei navegar, eu também já fui do rio, agora sou do mar. Eu também sou remador, eu também sei navegar. Eu também já fui do rio e agora sou do mar. Já amei muitas mulheres, mas nenhuma me marcou como aquela Madalena que se foi e não voltou. Eu também sou remador, eu também sei navegar. Eu também já fui do rio e agora sou do mar. Eu também sou remador, eu também sei navegar. Eu também já fui do rio e agora sou do mar. E depois daquele tempo eu não pude mais parar. Noite, dia e noite, pelo mundo a esperar. Quem me desse o amor para dar o que lhe dei, mas cansei de procurar e ainda não achei. Eu também sou remador, eu também sei navegar. Eu também já fui do rio e agora sou do mar. Eu também sou remador, eu também sei navegar. Eu também já fui do rio e agora sou do mar. E até hoje eu não sei o que foi que aconteceu, se Madalena existiu ou se fui eu que sonhei. Eu também sou remador, eu também sei navegar. Eu também já fui do rio e agora sou do mar. Eu também sou remador, eu também sei navegar. Eu também já fui do rio e agora sou do mar. Eu também sou remador, eu também sei navegar. Eu também já fui do rio e agora sou do mar. Eu também sou remador. Cleiton Aguiar cantou dele e do Expedito Dantas, Madalena. Eu falando no meu neto, João, você vê o que é a vida, né? Eu tô aqui no Tocantins e o meu neto foi passar 2 semanas lá em Brasília com a gente, exatamente o período que eu tô aqui, porque eu só vou sair daqui de Brasília, daqui do Tocantins, daqui a 12 dias. E no sábado eu vou a Brasília votar e na quinta-feira eu vou voltar para cá, né? Então, você vê como é que são as coisas. Meu neto lá e eu aqui, eu morrendo de saudade dele, e ele chegou em casa e falou assim, cadê o vovô? Meu filho falou assim, tá viajando pro Tocantins. Eu falei, ah, não! Barra da Saia, ciúme! Vida moderninha, deixar o meu menininho sair sozinho, ser feminina e não bancar a possessiva, ser mais segura e não ser tão impulsiva, mas eu me mordo de ciúme, mas eu sempre muito à vontade. Ele me diz que é muito bom ter liberdade, que não há mal nenhum em ter outra amizade, e que brigar por isso é muita crueldade. Mas eu me morro de ciúme, mas eu me morro de ciúme. Sair sozinho outra vez? Nem pensar. Por quê? Mas pode ligar pra ele e dizer: sair sozinho? Nem pensar. Liberdade? Quem disse que eu quero liberdade? Eu sou passarinho pra querer liberdade. Eu vou cortar a asinha dele agora. Vai, vai, vai. Vida moderninha, mas sem liberdade. Meu bem, me deixa sempre muito à vontade. Ele me diz que é muito bom ter liberdade, que não há mal nenhum em ter outra amizade, e que brigar por isso é muita crueldade. Mas eu me mordo de ciúme. Mas eu me mordo de ciúme. Mas eu me mordo de ciúme. Mas eu me mordo de ciúme. Ciúme, ciúme, ciúme, ciúme. Eu me mordo de Eu toquei a Barra da Saia Ciúme para Marisa Santos, uma morena bonita de Miracema do Tocantins, que está chegando para fazer parte do nosso Facebook do perfil número 2. Marisa, seja muito bem-vindo, um grande beijo para você. Passei esses dias lá na sua terra, aliás, passei umas 3 vezes lá. Eu quero aproveitar e mandar um abraço para os meus amigos, né, que estão integrando aí o Movimento Popular do Tocantins, o Mopotó, nas cidades por onde eu passei, Novo Alegre, Arraias, Combinado, Lavandeira, Aurora, Taguatinga, Ponte Alta do Bom Jesus, Novo Jardim, Dianópolis, depois eu falo o resto, que é muita cidade, né? Eu já vou rodar esse Tocantins em peso. A sugestão do Bejá, música nova de Edson Hudson, Viver a Vida. Uou, uou, na, na, na, na, na, na, uou, uou. Na na na na na na, oh oh, na na na na na na. O meu futuro agora sou capaz de enxergar. Estava cego, viajando no seu olhar, mas acordei pras coisas tão lindas da vida. Eu vi o sol brilhando diferente pra mim. Era o começo, o que eu imaginava o fim. E encontrei no labirinto a luz da saída. Agora quero mais ser feliz e viver de verdade, e saciar minha sede de liberdade. Eu nunca mais vou esperar você voltar pra mim. Foi tão gostoso descobrir que eu não tô mais afim. O seu desprezo me mostrou que sem o seu amor a vida tem mais sabor. Viver la vida para sempre, oh, oh, oh. Besar la boca más caliente, oh, oh, oh. O seu desprezo me mostrou que sem o seu amor a vida tem mais sabor. Sabor, vivir la vida para maior divulgador do Brasil, Flávio Bejar, apontou Edson Hudson, Viver a Vida. Se você quiser ter o seu trabalho divulgado pelo Flávio Bejar, é só você ligar 61-9981-3601. 61-9981-3601. O Flávio Bejar não divulga só as grandes estrelas, não. Você que está começando, você precisa muito de ter o seu nome conhecido. E o Flavinho é especialista em Minas Gerais. Ligue para ele, depois você me conta o resultado. No próximo bloco, eu tenho aqui o César Sampaio, a Beth Guzzo, André e Cauã, com a participação do Conrado e Alexandre. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Recordar é viver. Meu tio tinha um tidinha que ele falava, eu vivo é no passado. Meu pai falava assim, eu vivo é no presente, porque o passado já passou, o futuro não tem, eu não quero saber do passado, não. Mas eu sou saudosista, eu gosto do passado, né? Por isso que eu criei esse quadro aqui, porque todos nós temos as músicas que fizeram parte da trilha sonora da nossa vida. Essa aqui seguramente fez parte daqueles que viveram no ano de 1975 algum fato especial da sua vida que foi marcado por esta música. Você lembra desta? César Sampaio, Secretária da Beira do Cais. Ela espera e não desespera na beira do cais. Ela quer quem vier, quem trouxer, quem der mais. Ela sabe que os homens de branco estão pra chegar. E em câmera lenta ela tenta a vida ganhar. Seu olhar inquieto vacila em qualquer direção. O seu corpo empinado desfila na escuridão. Ela é uma estrela que brilha na vida que traz. Ela é a mulher maravilha da beira do cais. Fim de mês é a hora e a vez de rever os parentes. Ela vai levando nas mãos milhões sem presentes. Num instante se torna mocinha do interior. Num alguém com a pureza de quem nunca teve um amor. Como vai? Pergunta o pai. A filha querida, ele quer saber como é que está sua vida. Ela diz que é muito feliz na vida que traz. Eu recordei, César Sampaio, você lembra desta? Secretária da Beira do Cais. Eu vou mandar um abraço para Maria das Graças Porto, lá de Porto Franco, no Maranhão. Ela que curte o nosso programa pela emissora local. Um abraço, aproveitando, mandar um abraço pessoal de Tocantinópolis, aquela região ali, onde eu estive também em Tocantinópolis, né? Aquela região toda ali, né? Agradecendo pela acolhida. Mandar um abraço também pro pessoal de Porto Alegre do Tocantins, Almas, Chapada de Natividade, Silvanópolis, Santa Rosa, onde eu estive por esses dias. Né? E tô correndo aí pelo Tocantins todo. Daqui a pouco eu vou falando o nome das cidades por onde eu já passei e por onde eu ainda vou passar. A minha amiga Beth Guzzo, escolta de vagalumes. te cantava as mais lindas canções. Viola afinada e na voz, dueto perfeito. Longe eu não cantava, doía meu peito. Na cidade grande só tive ilusões. Eu gosto dessa música, acho uma música muito bonita, né? Bete Guzzo cantou A Escolta de Vagalumes. Para os meus amigos de Ponte Alta do Tocantins, Monte do Carmo, Lagoa do Tocantins, Santa Teresa, meu amigo Pantaleão. O primeiro prefeito de Santa Teresa foi o Pantaleão. E se em 1989 eu fiz a campanha dele e ele ganhou. Lá em Lagoa do Tocantins, no mesmo ano, foi o Nonato. Eu também, eu tenho esse mau costume. Quando eu faço um show para um político, ele ganha eleição. Hoje, infelizmente, não pode mais fazer show. Mas a gente faz o trabalho de marketing político, que é a mesma coisa. Andrei Cauã, Conrado Alexandro, Primeira Porrada. A parede do meu quarto tá olhando torto. Eu já tô nessa sozinho há um ano e pouco. Suas palavras tão marcadas, frases rabiscadas nesse quarto. Numa noite diferente da noite passada, eu tô mudo de repente e não virei nada. A lágrima desce no rosto, isso. Eu sou forte, mas preciso trocar a fronha molhada. Quem vai dar a primeira porrada pra me desprender de um sentimento forte que chateia? Toda a vida passa e de repente eu tô fraco. Moço, corta a pinga que eu já tô ficando chato. Dá a primeira porrada pra me desprender de um sentimento forte que chateia. Toda a vida passa e de repente eu tô fraco. Moço, corta a pinga que eu já tô ficando chato. Já tô sozinho nessa há um ano e pouco. Suas palavras são marcadas, frases rabiscadas nesse quarto todo. E numa noite diferente da noite passada, eu tô mudo de repente e não virei nada. Lágrima desce no meu rosto liso. Eu sou forte, mas preciso trocar a fronha molhada. E quem vai dar a primeira? primeira porrada pra me desprender. Um sentimento forte que chateia, toda vida passa, de repente eu tô fraco. Nos quarta pinga que eu já tô ficando chato. Dá a primeira porrada pra me desprender. Um sentimento forte que chateia, toda vida passa, de repente eu tô fraco. Nos quarta pinga que eu já tô ficando chato. Vai dar a primeira porrada pra me desprender. Um sentimento forte que chateia, toda vida passa, de repente eu tô fraco. Moço, corta a pinga que eu já tô ficando chato. A primeira porrada pra me desprender. Um sentimento forte que chateia, toda vida passa e de repente eu tô fraco. Moço, corta a pinga que eu já tô ficando chato. André e Cauã e Conrado e Alexandro, primeira porrada. No próximo bloco, eu tenho uma dica para você. Eu vou te ensinar a fazer frango com creme de mandioca. Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Maguiar. Comadre, vou te ensinar uma receita. Esse seu marido está queixando para mim. Diz que você está cozinhando ruim demais da conta. Anota aí, comadre. Vou te ensinar a fazer hoje um frango com creme de mandioca. Esse trem fica bom, mas não é pouco não, viu? Ó, anota aí. 3 colheres de sopa de óleo. 2 peitos de frango desfiado. 1 xícara de chá de cebola picada. 1 xícara de chá de coentro picado. 1 xícara de chá de cebolinha picada. 2 dentes grandes de alho, 1 lata de ervilha, 1 litro de água, 1 quilo de mandioca cozida sem fiapo, batida no liquidificador, 3 tomates sem semente, picados, batidos no liquidificador, 1 colher de sopa de farinha de trigo dissolvida em um pouco de água, 2 colheres de sopa de manteiga, 3 colheres de sopa de queijo ralado, sal e pimenta a gosto. Eu vou repetir, porque tem muita coisa, pode ser que você tenha pulado algum item aí. 3 colheres de sopa de óleo, 2 peitos de frango desfiado, 1 xícara de chá de cebola picada, 1 xícara de chá de coentro picado, 1 xícara de chá de cebolinha picada, 2 dentes grandes de alho, 1 lata de ervilha, 1 litro de água, 1 quilo de mandioca cozida sem fiapos, batido no liquidificador, 3 tomates picados sem semente, batidos no liquidificador, 1 colher de sopa de farinha de trigo dissolvida em um pouco de água, 2 colheres de sopa de manteiga, 3 colheres de sopa de queijo ralado, sal e pimenta a gosto. No óleo quente, você vai refogar os peitos de frango com alho, sal e pimenta a gosto. Aí você junta a cebola, a cebolinha, o coentro e vai se botando água aos poucos. Quando os peitos estiverem cozidos, retire, desfie e reserve. Deixa de lado, num prato. Aí naquele molho que ficou na panela, você põe o tomate, deixa ferver bem, depois pega, bate no liquidificador, volta para a panela, junta, ainda no liquidificador, você põe farinha de trigo, 1 colher de sopa de manteiga e por último ervilha. Aí bate bem e vai ficar um molho cremoso, você reserva, deixa para lá também. Aí você pega a mandioca, bate no liquidificador com um pouco da água que cozinhou. Aí você junta outra colher de manteiga e deixa cozinhar mais para ficar bem espesso. Numa travessa refratária bem untada, você põe uma camada do creme de mandioca, por cima uma camada de frango desfiada, 1 do molho de ervilha, salpique o queijo ralado, aí repita, você põe de novo uma camada de purê de batata, de mandioca, por cima uma camada de frango desfiado, 1 de molho de ervilha, põe o queijo em cima e leve ao forno para gratinar. Esse trem vai ficar bom de um tanto, não precisa mais do que arroz branco. Pode, se quiser botar uma saladinha também pode, viu? E aí quando estiver pronto, você não esquece de me chamar não, que esse trem vai ficar bom demais da conta. Bom absurdo! Os meus afilhados Eliane e Samuel, vou te procurar. Verdade. volta, sinto falta dele. Nessa hora bate desespero, ainda tem seu cheiro, quero estar com ele. Será que tá se divertindo com os amigos? Ah, sozinho, naquele mesmo barzinho. Eliane e Samuel, Vou Te Procurar. Música nova de Humberto e Ronaldo, Está em Suas Mãos. Yeah, yeah. Chegou a hora de você entender e aceitar que o meu passado não tem nada a ver. Os erros que eu cometi estão ganhando forças entre eu e você, mas nada vai atrapalhar. Interromper o nosso amor, juro, não vou deixar. É só olhar e acreditar nas coisas que eu fiz. Mudei, mostrei e provei pra te amar. Todo meu passado eu superei. Eu tinha um coração batendo aqui dentro de mim, mas antes de você eu nem notei. Por você mudei a direção e o meu passado apague com a borracha então. Porque o lápis que escreveu nosso futuro está em suas mãos. E yeah, yeah. Chegou a hora de você entender e aceitar que meu passado não tem nada a ver. Os erros que eu cometi estão ganhando forças entre eu e você, mas nada vai atrapalhar. Interromper o nosso amor, juro, não vou deixar. É só olhar e acreditar nas coisas que eu fiz. Mudei, mostrei e provei pra te amar. Todo meu passado eu superei. Eu tinha o coração batendo aqui dentro de mim, mas antes de você eu nem notei. Por você mudei a direção e o meu passado apague com a borracha então. Porque o lápis que escreveu nosso futuro está em suas mãos. superei. Eu tinha o coração batendo aqui dentro de mim, mas antes de você eu nem notei. Por você mudei a direção e o meu passado apague com a lentidão. O que o lápis escreveu nas frutas está em suas mãos. Humberto e Ronaldo cantaram o seu novo sucesso, está em suas mãos. A curiosidade de hoje, professor Júlio César Rezende, lá de Patos de Minas, ele garimpou e mandou para mim. Esse aqui foi uma propaganda que ficou famosa, né? Até hoje nego brinca, né? É, shampoo Colorama. É um especialzinho de 30 segundos para você recordar, você que viveu esse tempo, e você que não viveu, para saber como eram feitos os comerciais de antigamente. Vamos lá. Você se lembra da minha voz? Continua a mesma. Mas os meus cabelos, quanta diferença. É que para eles existe shampoo Colorama. Colorama torna os cabelos leves, macios, brilhantes. Colorama é apresentado em 4 tamanhos, 8 fórmulas diferentes e uma para cada tipo de cabelo. E para mais beleza, creme Rinse Colorama. Quando os cabelos são lindos, tudo é lindo numa mulher. Colorama. A curiosidade de hoje foi o comercial do shampoo Colorama. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Aniversariando hoje, Exupério Ledo, Fernandes Pessoa, o meu amigo cantor Wellington José, Lenice Ventura, Isaac Marra, Maurício Cardim, Cirlei Souza, Daniane Santos e Sônia Maria. E você que está de aniversário ou não estava sabendo, receba da mesma maneira essa bela oração que eu vou fazer agora para todos os aniversariantes. Eu desejo a você muita luz, muita paz e principalmente muita saúde. Gente, a gente só dá valor na saúde quando ela acaba, viu? É, não é fácil não. E pior que a gente vai ficando velho, né? Eu, graças a Deus, eu brinco que eu vou morrer sadio, porque eu tô com 64 anos, não tomo nenhuma cibalena, não tenho nem dor de cabeça. Da hora pra outra, dá uma sapituca, né? Então, ó, eu vou aqui à página 22 do livro de orações do programa Cleiton Aguiar, da sua primeira edição, para trazer uma oração chamada Peregrino Exausto. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Senhor, eu ando cansado da vida, cansado de mim, cansado dos outros. Não sei, às vezes eu fico com raiva de tudo e de todos. Por que isso, Senhor, se a gente quer amar a vida e quer amar o próximo? É que eu ando exausto, esgotado, e as mínimas coisas me irritam, Senhor. De repente, me dá vontade de largar tudo, meu ideal, meu amor, meus projetos, meus compromissos, largar e fugir da vida. Ah, se eu pudesse fugir. Fugir dessa fossa em que eu vivo, dessa angústia que oprime, dessa incerteza que fere, dessa canseira que dói o corpo todo. Contudo, Senhor, sei que é preciso viver, que é preciso continuar lutando, que é preciso caminhar. Mas como, Senhor, se as forças me faltam? Se ninguém me compreende, se estou só, você sabe, Senhor, vontade não falta. Sabe que eu quero viver o amor, mas eu sou pobre demais. Eu sou fraco demais, instável demais. Não some, Senhor, as vezes em que eu caí. Lembre-se das vezes que me ergui da queda, com o coração em pranto pelo meu fracasso, mas disposto a melhorar. Preciso de força, Senhor. Preciso de coragem. Sou um peregrino exausto que sabe que a vida continua, que o amor existe e é que é preciso andar. Senhor, eu conto com você em minha jornada. Amém. É bonita essa oração, né? Está no meu livro, já fiz algumas vezes aqui e vou estar sempre repetindo, porque o que é bom, a gente tem mais é que repetir também, né? Esses meninos são de Brasília, estão fazendo o maior sucesso por aqui. Boni e Beluco, Advogado. Thank you. leve aí, doutor. Tô pedindo pro senhor, por favor, não leve à frente essa causa. Sei que ela contratou os serviços do senhor pra arranjar a papelada do divórcio. Eu entendo a sua profissão, mas se o senhor tem coração, me ajude a reverter todo esse engano. Se o problema for os honorários, valorize em dobro o seu trabalho, pois casei com ela pra viver mais de 1000 anos. Advogado, peço socorro. Advogado, sem ela eu morro. Advogado, dá essa força. Advogado, amo essa moça. Peço ajuda do doutor, faço tudo em nome desse grande amor. Segura, menino! Eu entendo a sua profissão, mas se o senhor tem coração, me ajude a reverter todo esse engano. Se o problema for os honorários, valorizo em dobro o seu trabalho, pois casei com ela pra viver mais de 1000 anos. Advogado, peço socorro. Peço ajuda do doutor, faço tudo em nome desse grande amor. Quem já foi numa zona, dá um grito aí! Os casados não falam nada. Boni Beluco, advogado. Eu vou a Coromandel relembrar Gerson Coutinho da Silva, o imortal poeta goiá. E é ele mesmo que vem cantar com o Biá, Flor do Lodo. Nesta madrugada calma e fria, tem uma mulher pedir, deixo para sempre a boemia em busca de aventuras. Vou partir. Quem sou eu para mudar o teu destino? Não se muda o formato de uma flor. Tens a vacina de vender falsos carinhos. Não nasceste para ter um só amor. Segue, mariposa, tua estrada. Relembrando Goiá, Biai Goiá, Flor do Lodo, abraçando os meus conterrâneos de Coromandel, dizendo que agora no mês de outubro, se tudo correr bem, se não tiver mais nenhum problema, a Super 95 FM vai entrar definitivamente no ar, viu? Logo, logo nós estaremos aí de volta com o programa Cleiton Aguiar em Coromandel, né? O povo sente muita falta quando sai, eu acho até bom, porque quando sente falta, quando a gente volta, o povo escuta. Um abraço para os meus conterrâneos do Coró. A frase de hoje é da sabedoria popular. Excesso de expectativa é o caminho mais curto para a frustração. Excesso de expectativa é o caminho mais curto para a frustração. É a frase irretocável do programa de hoje. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para o meu amigo Djalma Lima. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. O programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar pela Rede Brasil de Televisão mudou de dia e mudou de horário. Antigamente era terça-feira, agora é toda sexta-feira às 10 horas da noite. Ficou uma hora mais cedo, ficou melhor, né? Sexta-feira, 22 horas. O Repeteco é no domingo, também às 22 horas. O programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar. Você me assiste direto na Rede Brasil de Televisão, nas mais de 200 cidades onde já tem o sinal local, ou então em qualquer lugar do Brasil e do mundo, para quem tiver assinatura da TV Oi, é o canal 1, canal 133 da Claro TV, 175 da Sky, 237 da TV Vivo, 248 da GVT, 714 da CTBC, as antenas parabólicas, direto em tempo real no site www.rbtv.com.br. Conexão Brasília com Cleiton Aguiar pela Rede Brasil de Televisão, agora toda sexta-feira às 10 horas da noite. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para o meu amigo Djalma Lima, para você voltar para mim. Hoje faz questão de dizer que já me esqueceu. Fala pra todo mundo que o seu maior erro fui eu. Na verdade eu nem sei o que fiz pra você me deixar. Me desculpe chorar, mas é que sinto tanta saudade do seu corpo sobre a nossa cama, juntinho ao meu, das carícias, dos beijos e abraços que você me deu. Você pode até não mais voltar, mas procure entender que ninguém vai te amar como eu, isso você vai ver. As palavras que saem de mim vêm do meu coração, são palavras sensatas, sinceras, não tem uma em vão. É uma pena você me escutar e não me entender, que ninguém vai te amar como eu, isso você vai ver. Se amanhã você vier me procurar e não me achar, é porque já te esqueci. Não vá pensar que eu nunca te amei. Sabes que até chorei pra você voltar pra mim. Se amanhã você vier me procurar e não me achar, faz questão de dizer que já me esqueceu. Fala pra todo mundo que o seu maior erro fui eu. Na verdade eu nem sei o que fiz pra você me deixar. Me desculpe chorar, mas é que sinto tanta saudade do seu corpo sobre a nossa cama, juntinho ao meu, das carícias, dos beijos e abraços que você me deu. Você pode até não mais voltar, mas procuro entender que ninguém vai te amar como eu, isso você vai ver. As palavras que saem de mim vêm do meu coração, são palavras sensatas, sinceras, não tem uma em vão. A pena você me escutar e não me entender, que ninguém vai te amar como eu, isso você vai ver. Se amanhã você vier me procurar e não me achar, é porque já te esqueci. Não vá pensar que eu nunca te amei. Sabes que até chorei pra você voltar pra mim. Se amanhã você vier me procurar e não me achar, é porque já te esqueci. Não vá pensar que eu nunca te amei. Sabes que até chorei pra você voltar pra mim. Pra você voltar. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo, Djalma Lima, Pra Você Voltar Pra Mim. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. O telefone do ouvinte é o 3532-6993. 3532-6993, o DDD é o 61. Atenção, meninos! A turminha do cabelinho arrepiado, vocês prestem atenção. Eu vou trazer um grande mestre. Vai ser uma aula especial hoje, viu? A Faculdade da Música apresenta o mestre Fernando Mendes, Ídolo de Cera. Eu vou-me embora, minha gente, já é hora de acabar com esse sorriso de impressão. Não tenho ódio, tenho amor dentro do peito. Agora eu choro, pois é grande a emoção. No mesmo instante que eu penso em ir embora, sinto vontade de ficar, pra que partir? Se em outros campos muitas flores já morreram, no meu canteiro elas tentam resistir. Eu estou perdido nesse bloco de ilusão. Eu estou perdido nesse bloco de ilusão. Eu sou apenas uma lágrima forçada de um palhaço que insiste em não sorrir. Não sou ator, não sou poeta, faço versos, mas de repente numa rima eu me perdi. Interpretando a minha vida vou em frente. Se o meu semblante é de graça, podem rir, mas fiquem certos que a morte ronda perto. Qualquer momento vocês vão me aplaudir. Eu estou perdido nesse bloco de ilusão. Eu estou perdido nesse bloco de ilusão. Os meus farrapos e meus trapos já juntei, só resta agora encontrar a solução. Se espero a morte ou se vou de encontro dela, porque na vida de um tudo eu já provei. Se algum dia me encontrares pela rua jogando pôquer numa mesa de ilusão, não faças caso, és mais um que passa e olha pra esse palhaço já no fim da procissão. Eu estou perdido nesse bloco de ilusão. Eu estou perdido nesse bloco de ilusão. Eu estou perdido nesse bloco de ilusão. A Faculdade da Música apresentou o mestre Fernando Mendes, uma gravação de 1975, portanto há 38 anos atrás, Ídolo de Cera, um sucesso do passado, um sucesso do presente. Vitor e Léo, tudo com você. Seu corpo no meu, sem nenhum porquê. Hoje meu coração é seu. Sou tudo ao seu lado. Preciso te encontrar. Diga se estou errado. Algo me faz querer te amar. Então agora é só você e eu. Não tenha medo de dizer tudo de você é só meu. Só o amor faz voar. Meu amor, vivo pra te amar. Só o amor faz voar. Say